Na 3152, desse mantenha 2000. No 643, entendo que já está voando no rumo de Bonfim pela projeção no radar, confirme. É um pouco à esquerda aí, tem mais uma formação para aqui de Bonfim, levar um pouco à esquerda para o 195, aí foi bom, mais umas 10 minutos. Então, após desvio, está ali voando no rumo de Pelô. Vai ficar melhor aí, então pode ser voar Pelô. Salvador, boa noite, Alexandre 62, pode passar 190, informação do grupo, saúde 58. Alexandre 6258, boa noite, aciona identificação, desse mantém 050, ajuste no 093, aguarde procedimento ILS X-Ray, Alexandre 6258. Se identificou, desce para o 050, aguardando o X-Ray, Alexandre 6258, pode tirar de voar a etapa da presença? Aguarde alguns minutos para a possibilidade de voar ETAP 6258. Isso, aguarda 6258. Portugal, boa noite, 019, we're clear, descendo, mantém flight level 050, we're clear, bom for arrival, expect LS X-ray runway 10, altimeter 1013, squawk ident. Então, 3152, voando direto Duna, autorizado final LS, descendo para 2000, e permanece padrão no 013. Duna, autorizado LS, padrão para 2000. Gol no 643, disse mantém altitude 3000, desconsidere as restrições no rumo de Pelô, e inicie redução para 2009. 2023, gol no 643. 6258, autorizado agora voar no rumo de ETAP, desce e mantém a 4000. Desce para ETAP, desce e mantém 4000, 6258. Clear, avoid the weather, report in flying direct to Ponce, position in Portugal 019. Clear, so heading to Brazil, and clear of weather, continue to Ponce, and Ponce 019. Monumento a 3, subiu para sequenciamento, curva à direita para 243, descendo para a altitude de 3000, Silver Fares, voe para Simbra na marcação 190 para o final do procedimento ILS X-Ray. 2243, nessa passagem, desculpe, na proa 235, ok? Proa 235. Esquerda proa 235, monumento a 3. Chalé 6258, inicie redução para 2009, número 3 na aproximação. Gente, reduzindo para 2009, da Chalé 6258. O número 3, está livre de descer e manter a altitude de 2000. 2000, 6-3. Chalé 6258, desce e mantém 3000. Desce e mantém 3000, 6258. Boa noite, Gono 06. Gono 06, boa noite, sem identificação, desse mantenha 050, chegada Mari, aguarde procedimento ILS X-Ray. 050 Mari, ILS X-Ray, Gono 643, por via esquerda, pro 195, Silver Fale, intercepto localizador e complete final ILS. 195, Fale, intercepto. We're clear, Portugal 019. Número 3, curve agora à esquerda para o 120, reposta no localizador estabilizado. Esquerda ao 120, reposta estabilizado. 643 a volta. São 3152, passou Duna, componente final S, torre 1895, tem um bom pouso. 2195, grato, boa noite, São 3152. Chalé 6258, desse mantém a 2000. Desse mantém 2000, 6258. Foi em Salvador, boa noite, São 3152, estabilizado, NS6 no zero. Boa noite, São 3152, todo autorizado, pistão no zero. 170 graus, 3 nós aqui. Tem com Aral, tem embaixo, autorizado pouso, pistão 0 para 352. 643. Sim. Autorizado final, ele é X-Ray. Gente, autorizado final, ele é X-Ray, próximo 62. come back to taxi. Bravo, 3101. Salvador, boa noite, 05. Boa noite, acionando a identificação, desse mantenho 060 na chegada Mare, guarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 093. Ok, 060, né? O 643 passa Duna, complete na LS. Chame Torre 1895. 1895, no 643. Portugal 019, descend mantém 3000. Descend mantém 3000, Portugal 019. Estou em Salvador, boa noite, voo no 643. Duas milhas para onde acerta. Boa noite, voo no 643, número 2 para pouso. Informarei pista livre. Menos 70 graus, 3 milhas. Pode acertar, voo no 643. Economia 06, desse mantém a altitude de 4000, redução 2009. 4000, 1, 909, 2009, economia 06, 23. Afirmo. 1805, desse mantém a 5000. 5000, 1805. Salvador, bom, esse voo 174, informação alfa, passando, descendo, como boa noite, esse mantém 060, gol 9714, sem identificação, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 093 na chegada Mari. 1013, na Mari desce pro 060, gol 9714. É Portugal 019, it's feasible, mantém presence peace until below position. Mantém presence peace until below position, é Portugal 019. Alfa Juliette, Porta 62. Alfa Juliette, Porta 62, Porta 62. Receptando o localizador, Chanel 62, coisa visual. Complete final do procedimento, chamando agora a Torre 1-18-95, tem um bom pouso. Torre 1895, Chanel 62, coisa, obrigado, bom trabalho. Autorizado, pouso, voo 643. Torre Salvador, boa noite, Chanel 6258, no final do localizador visual. 258, número 2 para pouso, vale pista livre. 258. Bravo Victor, Romeu 101, taxi, vai aí, country, come back, report taxi, direito. How many people on board are there? Bravo Victor Romeo. 8, thank you. Mantenha 5000. 5000 no site da base. 101, change the frequency to 118.95, please. E confirmo, está autorizado o final do procedimento ILS. Gente, autorizado ILS, pode ser autorizado o final. 3152, de passagem ao tráfego à sua esquerda. Após 5, siga a vigilante para o porta 62. Se mantenha 4000. 4000, não está aqui na base. 3 ahead. Taxi via India. Come back on Woody Point. Probably don't know. Complete final S, contact now tower 118.95. Complete antenna tower 118.95. Reposto 01, boa noite, obrigado. Bye, boa noite. E Alfa, estilo remoto 13. E Alfa, remoto 13. E Alfa, Juliette, remoto 13. Alfa, Juliette, remoto 13, eu chamei 62. Tower, boa noite, Postal 019, full service LS 10. Portugal 019, night. Benedict here. Tower and lock. Becoming here is Tower and lock, Postal 019. Portugal 019, clear to land at 310. Wind 080 degrees, 4. Clear to land, Rene 10, Portugal 019. Acima, autorizado, gol no 606. Negativo, gol no 805, que mudou. Oh, desculpe, então. Gol no 805, D se mantém 2000, aguarde sua autorização do final do procedimento. 2000, obrigado. Gol no 714, D se mantém 3000. 3000, 714. Gol no 805, autorizado final do procedimento. Autorizado o procedimento, gol no 805.

7 livre pouso no 0, vou no 606. Nós 95 Semi Torre 118 decimal 95. Para o gol 1805. Oh, desculpe, 1805. 98 95, tem bom pouso. Obrigado. Vou no 714, autorizado final do procedimento LS. Autorizado LS X-ray, gol no 714. Howard, good evening, Bravo Victor Romeo 101, passing 1800. Bravo Victor Romeo 101, radar cam, taxi, climb and take flight level 330, Puka, jumbo, zipa, departure. Climbing 330, Puka, departure, remain 101. Oh, Bravo Victor Romeo 101, do you have a call sign? It's Bravo Victor Romeo 101, Bavarian 101. Bravarian 101, confirm. Yeah, it's Bavarian. Alfa Juliette 05, meu nome é 06. Ele baixar travado, obrigado. Level 370 via up the risk 50 IQ right Sierra Sierra, then accord flight plan route, take off runway 10 after take off turn left, the departure is mobile Mikey Oscar and the transition get it Golfo, Eco, Bravo, India, Tango. Sábado de parte, Recruit Machante 0.80, Squawk 5434. Alpha Juliet, Portão 1. Alpha Juliet, Portão 1.